está no ar. Momento Espírita. O programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. O brilho da face. Na narrativa da recepção dos 10 mandamentos, lemos que o legislador hebreu desceu do Monte Sinai trazendo nas mãos as tábuas da lei, lavradas em pedra. O que ele não se dera conta é que, por ter estado em contato com a espiritualidade superior, seu rosto resplandecia, tanto que os filhos de Israel temiam olhar para ele. Por isso, durante algum tempo, ele precisava colocar um véu sobre o rosto toda vez que fosse falar ao povo. Esse fenômeno se chama transfiguração, e a de Moisés foi luminosa e duradoura. Os filhos de Israel, diz o texto bíblico de Êxodo, viam o rosto de Moisés, no qual resplandecia a pele. Sua face deixava transparecer a grandeza daqueles momentos em que estivera num contato mais estreito com espíritos superiores. Um contato para o qual ele se preparara largo tempo. Segundo as anotações bíblicas, foram 40 dias e 40 noites no Sinai. Um longo preparo para a recepção de um código tão importante para a humanidade. No Novo Testamento, por sua vez, temos as narrativas dos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas, referindo-se à transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Como testemunhas, somente os apóstolos Pedro, Tiago e João. O texto de Mateus diz que Jesus se transfigurou diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. O evangelista João, por sua vez, dá o seu testemunho ocular com a frase: "Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade." Com certeza, foi a única vez durante a sua vida carnal que Jesus se mostrou em toda a sua grandeza, brilhando como o sol, espírito perfeito que é. Duas transfigurações. A segunda, ainda maior do que a primeira. É de nos perguntarmos: quando mostraremos a nossa face brilhante? Não estamos falando do fenômeno da transfiguração, mas de algo pelo qual podemos trabalhar todos os dias. Mostrar a nossa face transfigurada pela alegria, traduzindo a gratidão a Deus pela vida na terra. A face que ateste o que nos asseverou Jesus: que somos filhos da luz, criados pela luz. Brilhar como ele nos recomendou. Brilhe a vossa luz. Permitamos-nos deixar brilhar o nosso olhar de amor, de tolerância, de carinho para com tudo que vive sobre a terra. Aquele mesmo olhar que tinha o pobre de Assis, Francisco, para as aves do céu, para os pequenos animais. Olhar de cuidado que o movia a lhes providenciar alimento. Tal era a sua atenção para com esses seres, que na época das festas natalinas, ordenava aos seus companheiros que a ração lhes fosse dobrada. Irradiemos esse nosso carinho pela face, e nos deixemos envolver por essas irradiações, de forma que quem quer que se aproxime de nós se sinta abraçado. Que quem nos olhe à face possa descobrir que somos filhos de Deus, que desejamos fazer a diferença sobre a terra. Que nela eles encontrem o brilho dos nossos sorrisos. Permitamos que brilhe a nossa luz, a luz de filhos de Deus, colocados nesta terra para crescer até alcançar as estrelas. Pensemos nisso. Brilhemos. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita, sempre num oferecimento da livraria mundoespírita.com.br.